Olá pessoal, eu sou o Polionerd e hoje estamos aqui para bater um papo sobre história. E eu estou acompanhado por dois grandes amigos e colegas historiadores que inclusive estudaram comigo lá na Unesp, Fernando Cortez e Luiz Nazi. Rapazes, falem um pouco sobre vocês, por favor. Eu vou me apresentar. Sou Fernando Cortez, né? Sou natural de Bauru, interior de São Paulo, né? E atualmente eu sou professor de história na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, atuando na rede pública. Eu decidi fazer história porque eu sempre me interessei por história, assim, né? Mas eu jamais me imaginei como um professor de história, né? Mas você sempre queria ser professor, não, Cortez? Queria nada. Quem quer ser professor quando é adolescente, cara? mas você conhecia história? Você gostava de onde? Filme? O que que é? Ah, eu gostava de história geral mesmo, assim, gostava bastante de filme e tal. E eu sempre gostei de conhecer as coisas, gostei bastante de entretenimento, de quadrinhos, essas coisas. E eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para gravar os fatos, os nomes, as situações e informação, assim. Mas sempre ligado à forma de entretenimento, a filme, a quadrinhos, né? Aí eu me imaginei assim, pô, se eu tenho essa facilidade para guardar esse tipo de informação, assim, que nem é tão relevante, né? Por que que eu não posso usar essa minha, né, essa facilidade que eu tenho para aprender alguma coisa mais útil? Seu superpoder. É, meu superpoder. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, cara. É que assim, no meu caso, eu até risco a dizer que eu nunca tive uma aula de história, né? Porque na verdade eu saí do meu ensino médio sem saber a Revolução Francesa, né? Sem nada. Tanto é que o que eu conheci eu fui saber só depois, né? Vocês tiveram um ensino bacana de história aí no ensino médio, no fundamental? Não. Eu tive boas professoras, mas foram esparsas. Tipo, era sempre uma coisa que acontecia de vez em quando, mas eu lembro sim da minha professora de quinta série, que era a Dona Marinês. Ela mostrou que a história do Brasil podia ser interessante. Eu tive também a professora, nem lembro o nome dela, mas ela só falou de Revolução Francesa a sétima série inteira. E eu tive um puta de um professor no terceiro colegial, que foi o Wilson, que, mano, ele era completamente doidão, mas... Foi ele que despertou a sua paixão? Foi porque ele mostrou análise documental, né, cara? Ele procurou fazer análise documental, e isso eu tava no primeiro colegial, na ETEC, lá no ETVAB, em Jundiaí, cara. Ah, mas tava na ETEC, cara, né? Tá... Não é no, na rede... É. Na rede pública. Eu tava na rede estadual aqui em São Isabel e, cara, era uma bosta. E, Cortez, como é que era em Bauru e o ensino de história aí, Cortez? Era muito fraco. Tudo bem que já era na década de 80, né, já? Não, rapaz, década de 80 não sou tão velho assim, não. Mas eu era muito fraco, cara. Era muito professor faltando, muito professor substituto. Né? Eu também não era um dos melhores alunos, né? E era de alguns professores... Lembro que tinha um professor de geografia, né? Ela fazia assim, ó, fica quietinho aí, que eu não passo nada. É. Aí todo mundo olhava, ah, tá bom, né? Isso. E ela era substituta. Aí a gente, quando é jovem, é meio desinteressado. Sim. Por tudo, né? Mas não era bom, não, cara. Jovem é complicado, né, rapaz? Tem uma história também do Cortez que ele não falou, mas que ele já contou pra mim. Opa! Que ele ia no boteco da cidade, lá perto da casa dele... Varreu o chão em troca de fichinha pra jogar fliperama. Ah, mas eu era uma criança, cara. Uma criança, era pra jogar Galaga e sinuca. Pô, sinuca, cara, achei que era fliperama que você jogava, Cortez. Não, mas eu jogava o Galaga, que é aquele de... tipo Space Invaders. Sei. Assim. Tinha essa máquina e tinha a mesa de sinuca, cara. Os dois eram atrativos. Eu achei que você jogava lá o The King of Fighter, não. Qual que era aquele que era antes do The King of Fighter, cara? Art of Fighting. Não, veio só no olho, só. Art of Fighting tinha o anime, lembra? Art of Fighter, aí o Cortez é fera, cara. É, isso daí ele manda pra caramba. Ah, eu era ansiadinho mesmo. Eu queria saber agora, além da sua formação e trabalho, Cortez, eu quero saber também da formação e do trabalho do nosso querido Luiz Nazi. O que você andou fazendo aí? Como é que você chegou nesse mundo aqui? Quer dizer, além do parque. Então, rapaz, assim, eu conheci história só lá depois, né, do ensino médio. Foi mais no cursinho, né? Eu entrei assim num cursinho assim, meio sem saber o que fazer, né? Aí eu percebi que eu gostava um pouco, sim, eu gostava bastante das aulas de história e das aulas de geografia lá, que falavam de geopolítica, né? Que a parte de geopolítica lá na geografia eu acho muito foda. Mas a parte que fala de pedrinho, de matinho, eu acho, né, um saco violento, né? Então eu tava entre essas duas, né? Ou eu faria geografia, ou eu faria história, e eu acabei decidindo história, assim, porque eu acho que dá pra você falar mais de política, né? Apesar de que daqui a algum tempo, acho que a gente não vai nem poder mais falar de política em sala de aula, né? Mas a coisa tá ficando feia pra caralho. Mas foi, eu acho que o que pesou mais foi essa questão mesmo de falar de política, assim, e me formei, né? Foi também aquela formação maravilhosa, né? Eu acho que eu não consegui aproveitar ali tudo que eu poderia aproveitar, né? Mas eu tô aí trampando aí pro senhor Geraldo Alckmin na educação, né? Filho da puta. You son of a bitch! Mano, eu acho que todos nós, nós temos essa sensação de que a gente podia ter aproveitado melhor. Mas, meu, eu acho que a gente fez um bom curso. Eu acho que apesar de greve e tudo mais, eu acho que a nossa UNESP foi sim um bom curso. A gente teve contato com intelectuais que foram importantes, tá ligado? Que apresentaram coisas muito boas pra gente. O negócio é que eu acho que foi importante o lugar onde a gente fez o curso. Eu acho que não tinha lugar melhor pra eu estar na época que eu fiz o curso, e realmente foi uma coisa ótima pra mim. Falando do lugar, né, porque a gente, né, nós três estudamos em Assis, não, entramos todos no mesmo ano, né? Por que Assis e não Franca, né, Denis? Por que você escolheu Assis? Pois é, cara, eu acho que Assis, assim, na hora que eu escolhi, eu não tinha a menor consciência das vertentes de pesquisa que cada um seguia e tal. Eu apenas escolhi Assis. Simplesmente foi assim. E foi interessante, porque no fim eu me encontrei muito ali. Porque a gente tem o CEDAP lá, cara. O CEDAP é uma galera muito interessante. E tem psicologia, tem biologia. Então tem pessoas de cursos bem diferentes. O prédio de letras lá é maravilhoso. Você pode estudar uma língua. E você, Nago? Por que você escolheu Assis? Eu nem sabia da existência de Assis, né? Eu acho que... Mas eu fui porque eu queria fazer licenciatura mesmo. Eu acho que depois que eu comecei a fazer o cursinho, eu coloquei na cabeça que queria dar aula mesmo. E sabia já que é terrível, né? Que é uma situação difícil, mas eu, no fundo, eu já queria sofrer bastante. Nossa, isso é foda. Mas faz parte, cara. Mas e de trabalho? Vocês trampavam antes da facu ou vocês nunca tinham trabalhado? Ah, eu no meu caso, posso falar que tive vários, né, vários pequenos empregos, assim, eu me entreguei em várias atividades diferentes. Eu trabalhei de guia da cancela, já trabalhei de garçom, já vendi água de coco. Eita, pô, Cortez é quase um imigrante do Haiti, né? Já fui facultador do Walmart, já fui repositor de calçados. E trabalhou lá no polo de informática na facu, né, cara? Mas vamos lá, Cortez, você perguntou aí, cara, você falou que você teve aí diversos empregos aí, você é um cara trabalhador nato. Eu era um vagabundo de mão cheia, cara. Vagabundo nato. Vagabundo nato. Eu tinha uma guitarrinha, cara, e uma caixa que eu ficava carregando pela cidade inteira, fazendo som, saca? Que da hora, mano. É um estilo de vida meio sem futuro, assim, né, mas é trabalho mesmo, registrado, assim... Duro não, cara. Mas você nunca fez nenhum bico, nada assim? Só a guitarrinha? Bico, não fazia bico não, rapaz. Que macho. Porra é essa? Trabalhei já em bastante coisa também, já. Meu primeiro trampo foi carregando, catando bolinha de tênis. Foi muito importante esse trampo, eu tinha 11 anos, velho. Durei 2 meses, porque aí eu fiquei doente, meu pai não deixou eu trabalhar mais. Mas eu consegui, com o salário que eu trabalhei, alugar uma fita de vídeo, uma de videogame e comprar um sorvete. Que fita que era, você lembra? Foi meu primeiro trampo. A fita era o filme do Mario Bros, tinha acabado de sair. Puta que merda. Você trabalhou, trabalhou pra isso, cara. Uma falsa promessa. Fiquei muito arrependido, velho. Não, mas deu pra alugar outra fita. Teve outra fita que eu aluguei nesse dia, que foi a Kira. Não, aí valeu a pena. Kira valeu a pena, né? Minha mãe falou, não, mas como é que é o nome? A censura é 16 anos e tal. Tá bom, vai, vê aí. Realmente umas coisas retardadas, assim. E aí, depois disso, eu já trabalhei em várias coisas. Já trabalhei em escritório de imobiliária, já trabalhei também em lan house, escritório de advocacia. Trabalhei na Dengue, né, cara? Eu era agente da Dengue. Aí eu era esses caras que passam aí na casa batendo palminha, falando, ô, você tem colocado areia no pratinho e tal, posso olhar as bromélias, essas coisas. Aí, depois disso, eu ainda trampei como estoquista numa fábrica de bola de futebol. Ironia, porque eu odeio futebol. Aí, depois disso, eu fui pra faculdade. Aí, na faculdade, o trampo que eu desenvolvi lá foi artesão de rua, que eu vendi os artesanatos, né? Isso daí me ajudava... Virou hippie, né? Pois é. Isso daí me ajudava a pagar aluguel várias vezes, comprar uns rangos diferentes às vezes em casa, isso daí era massa, velho. Enfim, é isso, cara. Então, cara, eu tô vendo vocês falaram aí do emprego que vocês tiveram, eu comecei a me sentir um pouco mal, um tanto vagabundo, mas fazer o quê, né? Não dá pra mudar a realidade, né? Compensação, tô trabalhando como um cachorro agora. Não, mas não tem problema, tem a vida inteira pra trabalhar ainda, cara. É, né? Então, cara, pensando bem, acho que foi até melhor. Se pensar que a gente vai ter que trabalhar aí praticamente pro resto da vida, né? Então, né? Nem dói a consciência. Faz parte. Bom, mas aí que tá. Agora a gente já tá formado, né, há alguns anos. Agora a gente já passou das experiências. A gente podia até falar um pouco de como que era morar lá em Assis, né? Era quente. Era quente pra caralho, mano. Aquele lugar era foda. Mas, e aí? Fala aí. Ô Cortez, o que você achava de morar em Assis? Ah, eu achava... Foi uma experiência, uma mudança de paradigma, assim, porque quando eu fui pra Assis, eu escolhi Assis porque era mais próximo de Bauru, né, que é a minha cidade, cerca de 200 km. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, nenhuma pessoa, e aí eu tive que buscar as amizades, né, procurar conhecer as pessoas, porque não tinha nenhum apoio, assim. É, tipo, você tá numa cidade estranha onde você não conhece ninguém. Foi uma experiência boa, assim, pra você aprender a se virar, usar o dinheiro de uma forma controlada, né? Organizar uma casa, limpar uma casa. Foi bem edificante, assim. Ah, com certeza. Isso daí é verdade, cara. Todo mundo já passou por uma de... Tipo, primeira semana você compra um monte de coisa gostosa, depois você arrepende o resto do mês. Não, é foda, né? Tem que controlar o dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. Quando eu cheguei na cidade, eu também tive... Eu senti bastante novidade ali. Eu ainda tive até uma sorte, porque eu fui morar numa república de veteranos. Um dos veteranos, ele era sobrinho de uma mulher que trabalhava comigo lá na Dengue. Tinha um quarto vago, eu fui pra lá. Os caras me receberam muito bem, me ensinaram muita coisa. E, cara, tem várias histórias, né? Cada casa que você passa, né? Cada lugar, você forma uma família, você tem uma relação diferente. Você aprende a ser mais responsável com as suas coisas, com as suas finanças também. Eu acho que, realmente, isso daí é uma... Como o Cortez falou, é uma mudança de paradigma na vida da gente. Eu acho que todo mundo tinha que passar por isso. Como se fosse uma vida nova, né? Você meio que começando do zero, né? Complicado. É, também tem essa sensação. Falar em Assis, né, cara, eu lembro que, pô, eu tenho logo na primeira cervejada no Saudoso Extensão... Seu Luiz, que Deus o tenha. É uma história que contei pra poucas pessoas, mas eu quase apanhei, cara, na minha primeira cervejada, você acredita? Tá me zoando. É mesmo? Eu quase apanhei de Sem Teto ainda, né, que Sem Teto era um amigo nosso lá, que depois a gente fez uma amizade bacana lá, mas... Eu quase tomei umas porradas do Sem Teto, cara, porque assim, né, logo de cara, né, eu recebi o apelido de Nazi, né, só que as pessoas têm uma tendência a achar que tem alguma coisa, né, fascista por trás, e não tem nada a ver, né, é o Nazi lá do Ira, né, não sei, as pessoas acharam lá que eu era parecido lá com o vocalista lá e me deram o apelido de Nazi. Aí eu lembro que eu tava tomando ali uma cerveja no balcão, aí o Sem Teto tava sentado do meu lado e falou, é, você que é o Nazi? Sou eu, né? Ele falou, não, mas você é nazista? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver, não, porque é o Anazi lá do Ira, né, o pessoal da banda lá. Ele falou assim, ah, porque se você fosse nazista, o pau ia quebrar agora. Eu falei, então ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Ainda bem que não, né, cara? Mas aí eu já saí, assim, pela tangente, assim, tomando minha cervejinha. Oh, mano, ele fez exatamente isso comigo também. Ele fez isso com você também? E... Só que ele não falou que ele ia me descer a porrada, não. É, ele falou que o pau ia quebrar. É que na época, quando eu cheguei na faculdade, eu era meio grandão, né? E tava careca já, com um cavanhaque. A galera achou que, quando eu era do sobranquela, achou que eu era nazista. Verdade, Dani. Era verdade. Caraca, verdade. Eu lembrei agora do Dennis. O Dennis tinha um cara de presidiário mesmo, né? De tipo Oz, é. Careca. Aí, quando eu tava na extensão, tanto que ninguém falava muito comigo. Eu fui trocar ideia com os veteranos, velho. Tipo, primeira noite eu conheci o Dinei, velho. O Dinei, puta que pariu. E aí, depois disso, tipo, ele veio e perguntou pra mim se eu era nazi e tal. Falei, mano, olha pra mim, velho. Eu faço história, você é retardado. Aí ele, não, é porque eu achei que você fosse, não sei o que lá, mas ficou de boa, tá ligado? Eu não sabia que ele ia pau ia comer, então. É, ele falou, se você fosse nazista, o pau ia quebrar aqui. Eu falei, então tá bom, né? Mas então, pelo que eu vi, então é o modo operante dele, então. Então, o Sam cresceu pra caralho, né, velho? Durante o período da faculdade, a gente viu ele mudar pra cacete. E ele é um cara fantástico, ele é gente boa pra caralho. Não, ele é gente boa pra caralho, que é super inteligente aí. Uma hora a gente tem que trazer ele aqui pra bater um papo com a gente. Eu cortei, você tem alguma uma história aí de quase treta aí na faculdade também? Quase treta? É. Mal entendido, assim? Ah, agora não recordo, não, mas o Daniel falou dele no começo. Eu lembro que uma vez eu conheci ele numa festa, numa casa onde eu tava ficando a primeira semana, que era a casa do Fafo, né? Foi um veterano que me deu abrigo na primeira semana que eu não tinha onde morar. Aí até eu achar uma casa, eu fiquei lá. E o Daniel tava, e eu nunca tinha visto ele antes, e eu tinha uma camiseta do Massacration, né? E tava usando ela no dia... E o Denzel nunca tinha visto ele na minha vida, ele chegou pra mim, olhou assim, me mediu de cima e embaixo, né, olhou pra camiseta do Massacration, e acho que sem disfarçar o desprezo dele, a raiva dele, ele fez um comentário que até hoje nem lembro mais o que ele falou, mas ele fez um comentário tipo, ah, é por causa desses retardados aí, não sei o que, não sei o que lá, ele falou alguma coisa assim, e na hora eu fiquei meio... Tá me zoando. Eu fiquei meio ofendido. Eu falei, mas quem que é esse cara aí, mano, que eu nunca vi? Nossa, mano, não devia ser com você, mas desculpa, mano. Não, mas acho que você falou do Massacration, alguma coisa assim. Eu nem lembro o que que era, mas eu não. Na época, na hora, assim, eu falei, não fui com a sua cara, porque eu falei, quem que é esse cara falando alguma coisa pra mim aí? Porra, não tinha direito nenhum, velho. Que isso? Sem noção. Mas velho. É. Pequeno estranhamento. Pequeno estranhamento. Porra, mano, desculpa. Mas uma coisa é verdade. Vocês me ensinaram a dar mais valor para o Massacration, para a galera que produzia, que estava por trás das produções. Vocês são fã pra caralho deles, né? Eu gostava porque era uma produção meio quase que artesanal, assim, uma coisa bem amadora. Um besterol, assim mesmo, uma coisa despretensiosa. E a gente assistia bastante em casa, vocês hein? Vocês assistiam pra caralho. Toda vez que eu chegava lá, tava ligado essa porra, velho. E vocês rachando de rir, velho, eu não entendendo nada, porque eu nunca vi um episódio inteiro. Ainda no tópico de tretas, cara, você lembra que rolou uma treta do time da nossa sala lá com o Biotech? É verdade, né? Davidson deu a famosa voadora lá, não? Eu só ouvi falar, eu não vi. Eu não tava nesse dia. Você não tava, mas você ficou sabendo depois, cara, que o Bu deu uma voadora lá no cara mó alto lá? Não, fiquei. Escolheu o mais alto e mais forte pra dar uma voadora, filho da puta. Sabendo. Tem que ser o Bu mesmo, velho. Figuraça. É outro que tem que vir trocar ideia com a gente. A gente tem que ir entrevistando esses caras aos poucos, velho. Tem mesmo. Mas realmente, foi legal pra caralho, tipo, aprender lá no curso, começar o curso e começar a aprender a se reconhecer enquanto pesquisador, né, com o passar do tempo. Acho que isso daí foi uma coisa muito legal. O que, que você acha, Nasa? Não, eu acho que apesar de eu não ter pesquisado muito, né, cara, que as minhas pesquisas meio que faliram aí, que nunca foram pra lugar nenhum. Ah, mas a mim também. Mas eu acho que a gente teve muito... A gente teve muito acesso à fonte, né, cara? Que nem você falou da biblioteca lá. A biblioteca é um espaço que que tinha muita fonte, né? Então, opções de ler, então era super bacana. Ah, isso é do caralho, né? Sem contar aquela... Ficava muito tempo naquela biblioteca, cara. É, e tinha aquela parte de obras raras, né? Tinha o setup com os jornais que você podia acessar. Isso daí é uma coisa que eu não explorei o suficiente. Não, era super foda. Eu acho que eu aprendi a ler em Assis, cara, porque no colegial você quase não lia nada, né? Por mais que você fosse uma pessoa que gostasse de ler assim e tal, mas estudar mesmo, nunca me esforcei tanto que nem na faculdade, principalmente no primeiro e no segundo ano, porque em vez de você pegar um texto mastigado, prontinho, de um livro didático, você tinha que ir na fonte lá, você tinha que ler o autor, né, que estava relatando o fato histórico, assim. E muitas vezes você ficava perdido no vocabulário mesmo. No meu primeiro certeza, ano, cara. Meu melhor amigo era o Roais lá, no dicionário português. Eu concordo plenamente com isso. Tinha aquela literatura que era mais densa, né? E tinha aquela literatura lá que era como se fosse um romance, né? O Robesbal, eu li o Robesbal como se fosse um romance. Mas tinha aquelas coisas assim, tipo, houveram desafios, assim, que eu senti que desafiaram o meu brilho. Tipo, Michel de Certeau foi um. Eu quis saber mais sobre ele. E o louco assim que por ali você vai encontrando outras pessoas e aí você pega referências que não tem nada a ver, mano. Pô, eu acabei lendo até Pierre Lévy na época do curso. Tinha nada a ver com história. Tem, né? Mas não costuma ser ensinado. Eu cheguei a ler também, eu cheguei a sair um pouco também, eu li aquele O Perfume do. Que agora eu esqueci o nome do autor lá. Mas eu li alguns clássicos, eu li lá o Fausto, lá do Goethe, né, cara? Então eu peguei esse hábito também de ler romances, né, em Assis também. Um hábito que eu não tinha muito antes. Isso é massa, cara. Eu li poucos na época da faculdade, mas eu lembro de um que é o Almas Mortas, do Gogol. Que foi o Sem Teto que me passou. Perdão, o Rafael. É, o Rafael Sem Teto. Então, o Rafael Zanato que me passou. Bom, e agora continuando a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês aí, como tem sido essa experiência de serem professores? Afinal, já faz um tempinho, alguns anos que a gente está formado e a gente está por aí no trabalho. E aí, Cortez, como é que tem sido? Ah, cara, ser professor é uma experiência de alto e baixo, cara. Você tem uns momentos que você desanima muito pela falta de interesse dos alunos, pela falta de infraestrutura nas escolas, né? Você fica meio desanimado. Por, às vezes, não conseguir dar uma aula como você gostaria que sua aula fosse, né? Mas nem tudo é tragédia também, né? Existem bons momentos, assim, que você percebe que alguns alunos mudam de atitude, ou você percebe que você realmente conseguiu ensinar alguma coisa para alguns alunos, aí você se anima um pouquinho mais, né? O que você acha, Nazi? Pô, isso é legal pra caramba. E você, Nazi? Então, cara, eu acho que eu não fujo muito disso, não, que o Cortez falou aí. Eu acho que aqui, né... Eu acho que eu tenho um problema muito maior estrutural, cara, que é foda. Pra você trazer um material diferente, documentário, é uma burocracia que é muito chata. Então, às vezes, você acaba ficando um pouco engessado, né, naquele esquema lá de aula expositiva. Ah, tem aluno que é chato mesmo, a gente sabe que o cara não tá nem aí, mas eu tenho... Não posso reclamar muito, não, porque eu tenho muito aluno que é bom, cara. Então, que corre atrás e pergunta. Mas, pô, tem dia que cansa demais, cara. Tem dia que parece que eles sugam a energia da gente, né? Pra mim, tem sido uma experiência realmente desafiadora. Eu já dei aula em várias escolas e tal. Tive passagens rápidas também. Tipo o SESI, tá ligado? Me tiraram da aula porque eu tava passando... Não era por isso, eu acho. Mas eu tava passando tempos modernos. Aí mandaram abandonar a aula no meio, tá ligado? Foi interessante. Em suma, eu acho que a experiência me faz crescer cada dia mais, porque ela te força a pesquisar, você não pode ficar parado. E lidar com pessoas diferentes, são referências diferentes, cada vez você tá ali se reciclando de alguma maneira, né? E, bom, e aí que tá, eu já entro por um outro assunto, que é a questão de onde a gente lecionou. E, cara, eu só posso... Já lecionei em tanto lugar que eu prefiro falar só o que eu lecionei agora. Eu tô em quatro escolas, e eu moro em Campinas, Eu dou aula em Vinhedo, dou aula em Campinas, em Jundiaí e em Itu. E fico nessa correria, né, cara? Vou de moto pros lugares. É isso que eu faço. E você, Cortez? Ah, então, eu já lecionei aqui, né? A minha primeira experiência foi na DE de Assis, né? Que eu dei aula em Borá, menor município do estado, né? Depois eu mudei para Marília e dei aula em Marília, né? Na cidade da região, Oscar Bessane, né? Luperto. Mas a experiência assim, mais interessante que eu poderia falar, desse, assim, mais uma coisa curiosa, assim, não é grande coisa, né? Mas quando eu estava dando aula em Borá, eu dependia de uma carona. É verdade, cortei esse trabalhar, pegava um ônibus lá, né, com os trabalhadores rurais. Não, peguei, morar, não era, cortei? Peguei uma vez só, viu? Fiquei um tempão sem ouvir vocês falar, tava cortando o som aqui, eu nem sei o que vocês falaram. Há um minuto que eu não tô ouvindo nada, por isso que eu tô falando. Ai, caralho, eu escutei cortei, acho que é pra me falar. Olha lá, caralho, eu tô saindo comigo. Você falou de Borá, cara, me veio uma memória aqui muito legal, cara. Você contando a história lá dos trabalhadores lá, que você pegou uma carona lá no ônibus. Ô, peraí, essa daí eu não sei, conta pra mim então como é, que eu não tô sabendo. Não, é assim, ó, pra mim dar aula em Borá, eu dependia de uma carona de uma van da Unesp pra Paraguaçu Paulista, e de Paraguaçu Paulista eu ia pra Borá, e dormia em Borá, pra dar aula no outro dia de manhã. Um dia, todos os alunos saíram mais cedo e eu... Você dormia onde lá, Cortez? Você dormia na casa de alguém? Dormia no... tinha um galpão da... No começo tinha um galpão da prefeitura, mas depois tinha umas casas que eles estavam construindo e eu dormia junto com o pedreiro lá nessas casas. Mas um dia a van não me esperou, eu tive que pegar uma outra van que chegou atrasada em Paraguaçu, né? Chegou mais tarde. E aí não tinha mais um ônibus Paraguaçu pra morar de noite, eu tive que ficar em Paraguaçu mesmo. Aí no outro dia de manhã, pra ir bem cedo pra escola, não tinha ônibus. Aí eu fiquei pedindo carona na estrada, aí parou um ônibus, assim, bem antigo, né? E aí eu olhei dentro do ônibus, assim, vi aquele monte de trabalhador, assim, com bota, com boné e camiseta na cara, assim, tipo assim, uns boias frias mesmo, sabe? Né? Que era o pessoal que trabalhava na usina de cana. Né? Aí eu pedi uma carona, o motorista falou que não podia, né? E os trabalhadores, assim, engraçados, que falaram assim, ô... Dá uma carona pro professor aí, né? Aí rezamos o Pai Nosso e eu peguei essa carona com o ônibus, assim, cheio de trabalhadores da usina de cana. Porra, experiência do caralho, hein, velho? Engraçado. Chegou bem lá, cara. Peguei inteira, né? Não aconteceu nada. Pai Nosso. É, uma vez que eu tava vendendo artesanato em Tarumã, eu perdi o busão também. E aí eu fui tomar café onde o pessoal também, trabalhador, pica, tá ligado? Tomar um café. Porra, foi massa pra caralho, galera. Gente boa, trocou uma ideia. E você, Nazi? Fala pra gente da sua experiência também. Então, eu trampava lá no cursinho comunitário lá da Unesp, lá em Tarumã. Então, acho que era toda segunda e toda sexta-feira lá, eu pegava lá um ônibus mesmo, não tinha nem condição, não tinha nada, era um ônibus mesmo. Ia direto pra Tarumã. Cara, eu não tenho nenhuma experiência radical, assim, de dormir... De passar perigo. Não, pra mim foi tranquilo. Mano, eu na primeira escola que eu comecei a dar aula no primeiro ano, eu dei aula em uma escola em Valinhos que era muito zoada, velho. E aí a galera não calava a boca de jeito nenhum. E tipo, você sabe como é. Você começa a dar aula, te jogam de paraquedas ali. Ou melhor, nem paraquedas tem. Te jogam ali. E você que se vire. E aí eu. Não consegui o silêncio da classe, eu surtei, mano, deu um berro, fez um... Aí eles pararam. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Mas foi... Ah, mano, naquela época, cara, eu tava surtando, não tinha nenhuma experiência, né, cara? Mas, Denis, fala aí, cara, deu certo, pelo menos? Deu certo. E, é claro, hoje eu sei me controlar melhor. E aí, vai encarar? Não, jamais, professor, jamais. Então, o livro do artigo do Código Penal, ele tem várias folhas... Mas agora eu tô de boa, agora já passou. Eu lembrei de uma história. Eu lembrei que aqui, como você falou, né, que você trampou no inferninho. Eu lembro que no meu começo aqui também eu caí no inferninho, mas bem, saca, bem longe assim, bem periferia, bem difícil. Aí, cara, todo dia, 6 horas da tarde, tinha um aluno pegando na porta que apagava a luz, acabava a luz na sala e sovoava carteira pra todo lado. Eu tinha que sair da sala pra não tomar carteirada, né? Caralho, velho. Era foda, dava 6 horas, o cara ia lá, apagava a luz, né? Porque a diretora não deixava colocar cadeado na caixa de força. Porque ela falou que tinha que ter laudo dos bombeiros, né? Pra não ter nenhum perigo. Então os alunos saíam pra tomar água, sei lá. Ó, às vezes o cara saía sem você olhar, né? Você virava as costas, o cara saía. Sim. Ia lá na caixa de força, desligava a luz, aí era carteira cruzando a sala, cara. E, puta, aí eu saía na hora e só voltava depois que o pau terminasse de torar. É, no estado eu também tive experiências assim, foram as mais tensas. Foi um período de... Eu acho que você também passou por coisas assim, né, Cortez? Ah, passei por algumas situações, assim, né? Pior que as piores salas, assim, eram tipo, os mais pequenos, cara. Nem os mais velhos eram tão trabalho pra mim, mas... Quinta série, e sexto ano, né? Tinha quinta série, tinha uma que era terrível. E eu saía de lá tremendo de raiva e pensava, por que que eu não estudei e fiz mestrado? Mas por que, Cortez? Eles falavam muito? O que que era? O que que era? Eles falavam muito? Eles enchiam sua paciência? Ah, meu, era uma sala indisciplinada. Aí, por exemplo, tinha um menino que eu pus ele pra fora. Aí ele saiu pra fora da sala. Só que em vez de ele ter sido encaminhado pela direção, ele ficou livre lá fora e eu tava dando aula assim, quando eu olho pro lado, sabe aqueles... a janela da sala de aula é um vitrô que fica do lado e tem tipo uma rede de ferro que protege, já viu essas escolas que tem? Então, o aluno tava pendurado nessa rede se balançando, que ela tava meio solta, né? A criança, assim. Daí ele brincando de balanço na janela, né? E todo mundo olhando, tipo, os alunos vão olhar pra mim explicando o conteúdo, vão olhar pro menino da sala brincando de balanço na janela, né? Aí eu... É óbvio, né? Aí eu pedi, vai lá chamar a diretora, alguém. Aí um aluno foi, e quando voltou, a diretora tá ocupada, ela disse que pra você esperar que já tá acabando o período já. É, eu falei, tá bom, né? Nossa. Aí acabou a aula. Caraca. Cacete, olha isso, mano. Não, isso é. No estado você nunca tem apoio, velho. Raramente você encontra apoio difícil, de diretoria, né, cara? Apesar que eu tô numa escola agora, assim, que eles apoiam bastante. Mas mesmo assim é difícil, cara. Bom, isso é importante pra caramba, né, cara? Bom, mais uma vez... conversado sobre as experiências doidas que a gente passou enquanto lecionava, agora uma próxima pergunta é: que área de pesquisa te interessa afinal? E aí, Nazi? Responde aí, Nazi. Então vamos lá, eu vou começar a falar assim, cara. Esse é um pouco que eu pesquisei. Na verdade, eu acho que quando eu tava na faculdade eu queria fazer um pouco de tudo, né? Eu cheguei até a fazer um semestre de latim, pensando que ia estudar alguma coisa, pensando que tinha alguma coisa a ver, né? Com a Idade Média, olha que inocente que eu era, que curiu. Mas, cara, eu gosto bastante de América Latina. Eu gosto de estudar as revoluções aí, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Olha que maluco, ia falar chinês aqui, burro. Mas eu gosto muito aí, eu sou um adepto do Hobbes Ball, cara. Acho que eu estudaria aí as revoluções aí do século XX. É uma boa. Um bom tema. Pra mim já seria... Ah, cara, é difícil também, eu acho que eu tenho... Todo historiador tem esse problema de querer fazer milhões de coisas, né, cara? Eu sempre tive o sonho de fazer algum estudo ligado a videogame. Aí depois eu me aprofundei também em pesquisa sobre animação, teoria e história da animação. E Por fim, quando eu fiz uma especialização aí na Unicamp, eu acabei me aprofundando bastante na fotografia e no século XIX. Mas é sempre relacionado a essa questão da semiótica, a narrativa visual. Eu acho que eu caio para esses lados. Semiótica. Só um minuto, Denis. Só um minuto. Você falou de semiótica. Pensa naquele querido ouvinte que está escutando pela primeira vez. Explica para ele aí o que é semiótica. É verdade, né? Bom, a semiótica, ela vem da palavra semeion, do grego, que quer dizer ícone, símbolo. E ótica vem da ideia de um olhar, um estudo. Então, semiótica consiste na ciência que prevê o estudo das imagens enquanto ícones, enquanto a simbologia que vem acompanhada delas. E aí, para isso, você acaba adentrando por teóricos como, por exemplo, Peirce, né? Que é muito famoso, mas não é o único. Nos Estados Unidos você tem o Peirce, você tem também na União Soviética o Eisenstein e... Puta, cara, Martine Julie, ela fala de um cara da França, mas não me vem o nome dele agora. E eu gosto bastante de estudar isso, de entender entender de que maneira a imagem construída, ela pode ser relacionada a um conjunto de ideias. Isso daí eu acho que é uma coisa que é interessante de vários pontos de vista, e dentro deles a história, eu acho que ela consegue abarcar tudo isso e embasar com qualidade. A viagem. E aí, Cortez? Mais interessante. Então eu reparei que você é mais voltado para a história nova, né? Sim, sim. Eu já parei para ler o Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que é considerado uma das obras que inaugura a questão da história cultural, né? Já li alguma coisa também sobre Roger Chatier, a questão do discurso. O Queijo e os Vermes é um livro sensacional, cara. Eu li nas aulas do Clodoaldo. Ah, é fodido, né, cara? Eu sempre... Eu procuro instigar a molecada, né? Eu falo que o livro é barato e tal. E aí, pra chamar a atenção deles, eu falo, então, ele conta a história de um cara que passou pela Santa Inquisição e que ele falava que o mundo era um queijo sendo comido por vermes. Eu não falo mais nada, tá ligado? E deixo eles procurarem. É aquela coisa, tudo que a gente pode fazer é abrir uma porta, né, meu? E essa eu acho que é uma das melhores maneiras. Mas, enfim, quanto ao período histórico, eu acho que eu gostaria de pegar mais o século XX e a questão da cultura contemporânea, cultura gamer, cultura das animações, né? Agora, Cortez, fala aí, Cortez. É, falta o Cortez falar aí, vai, Cortez. Ah, bacana falar de tudo. Ah, cara, eu quando eu entrei na faculdade, eu sei que a história medieval deve ser muito legal. E é legal, mas não quis mais pesquisar isso, não. Acho que eu gosto mais de moderna. Mas no fim das contas, depois que eu terminei a graduação, né, pensei que poderia fazer um mestrado, que eu poderia estudar mais. Mas eu descobri que acho que eu não gosto muito de estudar, não. Caralho, meu Deus. Eu acho que o mestrado não saiu nunca e não vai sair. E eu... Você fala que você estava dizendo, ó, vamos consertar aí para não atrapalhar a cabeça dos ouvintes. Você está dizendo que você não gosta de pesquisar, é isso? Isso, eu não gosto de pesquisar, assim, acho que eu não sou tá longe do meu trabalho. Eu acho assim que a melhor coisa que eu posso fazer é mudar de área, assim, eu posso continuar estudando história, tal, dando aula. Mas eu acho que eu vou me aprofundar em outros temas não ligados à história, assim. Eu acho que posso mexer com arte, com cinema, com game designer, que é o que eu quero mesmo, né? Mas... Game designer te dou toda a força, cara. Eu acho que você tem tudo pra ir mesmo. Acho que dá pra fazer uma coisa interessante. Eu quero mais... Porque uma coisa que eu aprendi, né, nos últimos anos, que a gente é muito... A gente consome muito conteúdo, né? A gente assiste muito televisão, a gente lê jornal, a gente vê filmes, e na internet as pessoas produzem memes, produzem muita coisa, e a gente é acostumado a consumir e é pouco estimulado a produzir as coisas. Eu acho que eu sou dessa geração de que assistiu muito e produziu muito pouco, e agora eu quero mudar isso, né? Eu quero ser mais um produtor de conteúdo variado, né? Do que só um consumidor de conteúdo. Mas estamos aqui para isso. Bacana, bacana. Mas agora que a gente começa a entrar para perguntas mais cabeçudas, porque a próxima pauta a ser colocada é: quais as três importantes referências para você na história Cortês? Três referências na história? Quando você diz referências, assim, em período histórico? Ah, cara, aí você pode... Pô, aí você me fodeu, porque a pergunta realmente tem um duplo sentido. Eu pensei em algo... Eu pensei em historiografia e tal, mas é uma boa. Três importantes referências na história, três importantes historiadores depois. Putz, aí fica mais difícil. Ah, eu acho que... na história, assim, caraca, né? Fuderam quando... Cortês agora. Ah, na história, assim, quando a gente vai falar três referências, eu vou pensar em três filhos de histórias diferentes, né? Eu, como já tinha pode falado... Pode pensar em três autores também, Cortês. Três autores? Né? É, você pode falar um autor Robin, que você usa como referência. Robin Ball, que é o autor marxista favorito aí, né? Robin Ball. Gosto também do Carlos Prado Jr., né? Que um historiador que contribuiu bastante para a historiografia brasileira. E já que eu tô falando de brasileiro, eu vou falar do... que como eu gostava muito de história medieval, do... como é que é o orientador do Rui mesmo? Ele chama Hilário. Hilário Franco Júnior, né? Então, cara, acho que três... vocês estão falando aí três referências, né? Eu acho que... não sei se é mais importante aí, mas uma que tem um peso muito grande aí, né, nas minhas aulas aí, é o Robesbal, né? Que assim, eu procuro assim, a história, eu tenho um pouco de dificuldade, né, para enxergar através da história cultural, né? Eu vejo uma história do mundo um pouco mais marxista, assim, né? Que é a questão da relação de trabalho. Então, sempre quando eu vou falar de século XX, eu pego para falar, eu sempre pego para dar uma lida em cima do Robesbal, né, para poder preparar melhor a aula, né? Então acho que a segunda maior referência aí seria a Escola dos Análises, né? Que veio aí para tratar a história como... não como uma sequência de datas, né? Mas como você, para você entender, né, aí os processos históricos aí. Eu sempre tento falar e deixar isso muito claro para os alunos, né? Tipo, ó, você não importa você decorar uma data não serve para nada. Serve só para você ter ali uma orientação na linha do tempo. Mas é importante você entender o processo histórico em si, né? Então acho que o Robesbal, né, tem aí o Mark Bloch, aí, Escola dos Análises aí. Eu acho que na área da educação aí, cara, comecei a estudar aí alguns concursos aí, eu tava gostando bastante lá do tal da Jussara Hoffmann, né, que fala da questão da avaliação mediadora, né, que você aplicar uma prova, não para você medir o conhecimento, mas sim para você poder diversificar, né, a maneira como você trabalha, né, o projeto que você tem para cada sala. Eu acho que essas são as três aí maiores referências aí que eu tenho, né. Eu devo ter esquecido alguma outra aí também, mas... é que seria basicamente essas três. Oh, legal, legal mesmo, cara. Acho que são boas referências aí que você colocou. Eu, pra mim, assim... então, cara, pra mim, eu tenho na cabeça, é claro, assim, que o Robesbal, mano, ele é basilar, né, cara? Pra todo período que você vai trabalhar a partir de contemporaneidade, né? Você já acaba puxando ele. Mas eu gosto muito, eu tenho acompanhado ultimamente bastante o trabalho da Mary Del Priore. E outra que eu, nossa, eu pago um pau nervoso é a Lilia Schwartz, velho. Porque, pô, foda. Mano, a mulher conseguiu montar uma editora, sabe, com uma puta qualidade. Ela produziu HQs, vai se fuder, mano. Ela e o marido, né, meu. Mas o outro também é um, pra botar um BR aí no meio também, é o Leandro Karnal, cara. Que ele... pô, caraca, esqueci do Leandro Karnal. O Leandro Karnal também é uma influência forte, hein? O Leandro Karnal, ele é ótimo, né? Nossa, ele tem reflexões, assim, fantásticas. Só que eu odeio ele, velho. Eu odeio ele porque ele fala de uma maneira perfeita, velho. A fala dele é um texto perfeito. Mano, dá muita raiva. Ah, entendi. Entendi, não é aquele ódio por não, olhar. Eu tenho uma admiração tremenda pelo cara e adoraria ver um... já tentei chegar a ver umas palestras dele aqui que ele fala no Café Filosófico aqui na CPFL. Mas é difícil achar vaga pra conseguir ver o cara. Tem que chegar bem antes. Mas tá aí. Essas são as referências. Eu acho que na educação mesmo, aí eu retomo um pouquinho do clássico Paulo Freire, né? E eu li algumas coisas assim que foram interessantes pro Piaget. Vocês estão bem de leitura, eu só lembro das leituras da faculdade, depois eu não li tanto história assim, não. É que você também foi para outro curso, né, cara? Isso você não falou nem pra galera aí, pros nossos ouvintes, que você tá terminando o curso de arquivologia, não é? Na verdade, não estou terminando. Na verdade, foi uma aventura de 2 anos que eu desisti. Porque... Rapaz, é muito chato, Cortez. Não, sabe o que é, cara? É assim, ó. Eu me formei em história e eu tenho um emprego que eu gosto, né? Mas eu queria fazer uma outra coisa. Aí eu fui fazer arquivologia, aí eu percebi que eu tava fazendo um curso pra fazer uma coisa que eu não gosto. E eu falei, eu já tô velho demais pra fazer faculdade, pra fazer coisa que eu não gosto. Eu tenho que tentar procurar uma coisa que eu gosto e não é ser arquivista. Aí eu abandonei o curso. Eu aprendi bastante, eu acho. Né? Mas eu acho que não é a carreira que eu gostaria de seguir, não. Ah, te deu uma experiência fodida, com certeza. Não, acho que eu aprendi bastante, sim. Vou usar isso ainda. Bom, e agora uma pergunta que já encaixa, já que estamos falando de autores e obras. Qual autor que vocês estão lendo ultimamente aí? Nazi, você pode dizer pra gente? Posso, cara. Ó, um autor aí que acho que eu estou mais lendo, cara. Acho que ele já até comentei com você deles em outras conversas aí. É um cara, é um inglês chamado Bernard Cornwell. E esse cara, ele faz assim, as obras dele são romances históricos, né? E ele é um cara fascinado pela Baixa Idade Média ali da região ali da Inglaterra, né? Então... Ele tem vários romances que contam, né, ali a história ali, a Inglaterra saxônica, né, a invasão lá dos povos bárbaros, né, dos povos lá germânicos. Pô, cara, é um autor que eu leio muito, é muito bom. Assim, repito, né, é um romance histórico, né, então nem tudo que tá lá é verdade, mas o autor, ele procura se basear muito em fontes, né, por exemplo, ele, para escrever, tem um box dele que chama Crônicas de Arthur. E nessas Crônicas de Arthur, ele escreve a história do Rei Arthur de acordo com uma nova historiografia que foi criada em cima do personagem, né? Então, não retrata o Arthur mais como um herói, né? Ele retrata o Arthur muito mais como uma figura política. E, pô, cara, é massa. O estilo da escrita dele me atrai, né? Tipo, o tema atrai bastante. É o cara que eu mais leio, assim, é o cara que eu recomendo. Né? Se você pedir uma recomendação pra comprar um livro hoje, eu recomendo pra você comprar qualquer livro aí do Bernard Cornwell, que você não vai se arrepender, porque é muito foda. Pô, legal. Legal mesmo. E você, Cortez? Olha, cara, na verdade, eu não tenho tanto livro autores relacionados à história. Eu tenho mais viajado por autores de ficção científica mesmo, né? Porque eu tenho, né, planos de trabalhar com isso, de escrever roteiros. Então eu li vários livros de ficção. Li o Admirável Mundo Novo, li o 1984, mas o último que eu li, que foi uma trilogia de um autor americano que não é tão conhecido, né, assim, pelo grande público, mas chama William Gibson, né? Ele foi um dos os precursores, assim, do movimento cyberpunk, assim, na Necromancer, você tá falando, cara? Neuromancer. Neuromancer. É uma trilogia, Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Terminei de ler recentemente, assim, e tem bastante, né, ficção científica, assim, acho que me atrai. Tem me dado várias ideias, assim, pra mim compor o meu próprio universo aí que eu tô tentando criar. Ô, Cortei, já que você tocou nesse assunto aí, cara, você escreve, você tem um projeto de escrever um livro aí? Então, cara, porque na verdade eu tô, como o meu problema é que eu tenho uma dificuldade muito grande pra escrever, né? E quando eu era mais jovem, eu jogava muito RPG, né? Então eu aprendi a criar os cenários, os personagens, no molde de como eu fazia pra jogar esses jogos de RPG. Então eu pus na cabeça que eu precisava criar um universo primeiro, um mundo pronto, antes de eu desenvolver a história, ter anotado anotações, né, ter escrito alguns diálogos, criado alguns personagens, mas eu não tenho nada pronto, mano. Bom, gente, eu tô agora numa procura aí por me aproximar da cultura oriental, né, pra ser mais exato, a árabe, e aí eu decidi comprar o primeiro volume das Mil e Uma Noites. Aí eu comprei essa semana, comecei a ler, eu tô numa versão do Antoine Galland, que foi um autor do século XVIII, foi uma das primeiras traduções, eu acho, mais conhecidas, pelo menos, traduções, e agora tô me aventurando por essa forma de romance, que é bem diferente do que... Mas o que chamou a atenção, assim, o que, que despertou essa sua curiosidade aí pela cultura árabe? Porque eu acho que a gente tem uma perspectiva muito superficial em relação ao Oriente Médio, África, cultura islâmica. Então, por isso, eu acho que eu tive que pegar essa obra basilar. Ela é fundamental, realmente. Mas quem me passou esse nome, que ele ficou na minha cabeça, que um dia eu tinha que ler, foi a nossa professora de História da África. Entendi. É porque, assim, a visão que a gente tem das outras culturas é uma visão que não deixa de ser um olhar europeu, né? Sim, sim. E a Lúcia, ela falava justamente que a gente tinha que romper com esse eurocentrismo da perspectiva. E ela apontava que esse era um caminho para isso. Mas, voltando à nossa conversa, eu queria saber uma coisa muito importante. Porque a gente tem aqui dois caras relativamente cabeludos. O Nazi ainda é cabeludo. Não sei até quando eu serei cabeludo, mas... E eu queria saber aí um pouco mais sobre o estilo de musical de cada um de vocês. Cortês, quer falar? Ah, posso falar, cara. Baião. Baião, legal, cara. Mas acho que é muito de fase, assim. Quando você é mais jovem, você não sabe o que eu vi. Aí teve uma época que eu me agarrei ao rock and roll, assim, né? Mas hoje eu escuto de tudo, assim, não tenho mais uma vertente favorita. Eu gosto bastante de música brasileira ultimamente, né? E o que você tá ouvindo mais? Ah, eu tô ouvindo um Belchior, né? Um Raul Seixas, só não perder o costume. Belchior, né? Porra. Belchior foi longe, hein, Curtis? Caralho. Mas é bom, não é ruim não. Não, caralho. Tim Maia. As composições. É, são variados aí. É, mas pode falar aí, Nazi, né, sobre você. Então, cara, a minha pegada também é essa, cara. Assim, quando você é mais jovem, você é mais bobo, né? Você é mais besta, assim, você é mais impulsivo, né? Tem mais energia. Então, quando eu era mais jovem, assim, eu gostava muito de punk, né? Assim, gostava muito de Ramones, né? Aliás, Ramones é uma coisa que escuto até hoje, acho que vou escutar pro resto da vida, né? Ramones, Sex Pistols. Mas agora, quando eu fui ficando mais velho, pô, você acredita que eu tô escutando? Já escutava, né? Mas eu tô escutando muito agora Tom Zé, rapaz. Pô, e o som desse cara é foda mesmo, né, velho? Tom Zé, que lançou o último álbum agora, né? Que ele vira lata na Via Láctea, cara. Que, pô, sim, cara, super bacana, cara. É um músico muito bom. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui ver um show dele lá no Koala também. Teve Criolo, teve Terno, umas bandas aí que eu até nem conhecia, né? É o pessoalzinho que participa desse último CD dele, né? É, e muito legal mesmo, cara. O cara continua demais, né? Não tem nem o que falar. E você, Denis? Fala aí das suas aventuras musicais. Ô, cara, Calcinha Preta, certeza. Calcinha Preta, né? Wesley Safadão, né? Como que é? Ó? Eu não ouço mais Calypso porque eles se separaram. Você viu, rapaz? O Chimbinha traiu a Joelma, cara. Eu não esperava isso nunca. Olha. Apocalipse mesmo. Eu fiquei bestado. Mano, eu também. Eu sou um cara que passa ouvindo vários tipos de música diferentes. Eu costumo ouvir bastante rap. Eu ouço muito Criolo. Sou fãzaço do Benegão e seletor de frequência. Benegão desde a época de... Plant Hemp? Olha, cara, foi depois. A partir de mais ou menos de 2004, assim, que eu comecei a curtir o som do cara, que eu conheci ele já na carreira solo, depois que eu fui me aprofundar em Plant Hemp. Eu nem ouvia muito Plant Hemp, porque Como você falou, todo mundo tem sua fase idiota. E eu era do metal, pra mim nada podia passar. Tipo, tinha que ser sempre Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, Megadeth, Motorhead, essas coisas. E aí com o tempo eu fui mudando, fui, sei lá, me desenvolvendo. Olha, lá na rap, lá do Furazói, lá em Assis, o que rolava de Planet Ramp ali do Cortez, rapaz? Olha, o Cortez tinha lá um sei lá, se um MP3 lá que rolava o Planet Ramp e era mó legal, cara. Quando era Planet Ramp era Ventania. Ventania é legal. Eu era fã do Marcelo D2 também. Não, mas é sonzão, cara. O Marcelo D2 deu uma mudada no estilo dele, né? Agora ele fez um clipe que ele participou com. Não lembro quem foi, acho que Projota, não sei. Mas esses caras ainda estão trampando. O da hora é ver que o Black Alien também agora lançou um CD novo, né? Há pouco tempo. E eu tenho acompanhado um pouco do que tem saído no mundo rap. Eu vi o CD novo do Racionais. Tô tentando dar uma olhada. Mas uma coisa que não sai nunca do meu MP3 é Dave Matthews Band, cara. Mano, o som desses caras eu curto pra caralho. Inclusive no meu casamento eu botei. É gringo? É gringo. É um grupo norte-americano que, mano, eles têm um som muito interessante, tanto do ponto de vista da letra, eles são super premiados. Bom, e aí, agora a gente entra com um papo mais nerd, afinal, né, a gente é tudo nerd pra caralho aqui. Então, primeira coisa é, três melhores videogames da sua vida, e eu vou deixar pra que o especialista seja o primeiro a falar, por favor, Cortez. Sempre eu primeiro, cara. Não, mas é porque não. Esse assunto tem que ser você, cara. Tem que ser você. Ah, principalmente ali se for games de luta, porque aí você é mestre, então. Doutor e tudo. No futebol você é meio marreco, né? Que o futebol lá dá um pau você direto. Mas em jogo de luta é difícil pegar o Cortez, hein? Tá, então vou começar com o primeiro, né? É difícil falar três, eu podia falar 50. Mas... Não, fala aí os três que mais marcaram. Não, eu posso falar os três. Vou falar primeiro do Street Fighter, né? Que você falou do de luta, né? Eu acho que quando eu vi no fliperama pela primeira vez, assim, eu fiquei hipnotizado mesmo, assim, pela arte gráfica, pelos efeitos, pelo som, né? Pela jogabilidade, assim, eu acho que foi um jogo que. Acho que provavelmente acho que foi o que eu mais joguei, assim. E repetidas vezes, o assim, Street Fighter 2? Isso, Street Fighter 2. É o marcante. O outro que eu posso falar, assim, que eu conheci no Nintendinho lá, chamava Top Game, né, que é aquele 16, que é 8-bits. É, era o Super Mario. Né, Super Mario. Porra, também. Super Mario era foda, cara. Viciante. E outro, assim, pra PCs, assim, eu tô meio na dúvida de qual dos dois que eu posso citar, mas eu vou falar os dois, então. É o primeiro Diablo e o primeiro StarCraft também. Acho que foi que eu descobri que PC servia pra jogar também. Cara, você falou o Diablo aí, despertou aí uma memória aí, rapaz, boa também. Diablo era show de bola. Vocês acreditam que Diablo eu não joguei muito, não, cara? Porra, é foda pra caralho, Dennis, pô. Muito bom. Ó, puta, mano. Eu vou falar os meus aí. Também seria uma lista bem maior, mas eu acho que por, sei lá, vou tentar por importâncias aí, sei lá de qual. É, eu lembro de ter jogado, assim, um jogo mais antigo, que eu achei assim, que tem uma história que me prendeu, que eu quis jogar até o fim, foi o Flashback. Eu joguei no Mega Drive a primeira vez. E outro jogo que é muito, muito assim, bom, que me marcou pra caralho, foi o Legend of Zelda do 64. Caralho, do 64. É, esse é um jogo que fodão. É muito foda. E aí, cara, eu vou ter que falar dois e não um. Você se importa, Cortez? Não. É porque assim, eu trabalhei com um house, né, cara? Eu trabalhei em um house por um bom tempo. Eu joguei muito CS, cara. Muito. Jogou muito, Danny. Quase que é mentiroso, joga até hoje. É, pior que é verdade. De vez em quando ainda jogo. Mas o jogo que me reintroduziu no mundo dos videogames, porque eu fiquei muito tempo longe dos consoles, o que me colocou de volta foi Shadow of Colossus, cara. Que foi o jogo que eu tinha acabado de comprar um PS2 usado de um amigo, e quando eu joguei eu falei, pô, ainda existe jogo bom, não é assim não. Então, tá aí. Essa é minha lista. Marca três jogos aí que marcaram a minha vida. Vamos lá. Olha, cara, o primeiro, sim, que mais marcou, disparado, foi Final Fantasy VII. Pô, Final Fantasy VII, assim, que, né, quando eu era mais novo, assim, eu jogava muito RPG, né? E depois eu passei a jogar, além do RPG de mesa, eu passei a jogar os eletrônicos também. E, pô, Final Fantasy VII foi o que marcou aí disparado, pela história, por tudo, né, cara? Acho que foi o maior RPG aí que já existiu aí. Vai ter um remake aí. Já tá rolando esse chorei, remake aí, cara. Chorei quando vi o trailer. Ficou maravilhoso, cara. Tem um camarada meu que trampa lá em Itu, na ETEC, e ele joga direto, ele falou que tá fabuloso. Ele abandonou Dota até pra ficar só nesse. Pô, é excelente mesmo. Um outro jogo marcante aí que eu não posso deixar, né, de comentar é o FIFA básico, não, o Fifinha. E eu sou um consumidor voraz de FIFA, né? Então todo ano aí eu tenho que gastar uma graninha aí pra deixar um Fifinha sagrado ali. Aliás, eu desafio qualquer ouvinte aí que se achar incapacitado aí, eu desafio, por favor, me procure lá no PSN lá pra tomar um pau do braço. Louco! Pô, cara, na República em casa lá eu descia pau em todo mundo, cara. Era violento o negócio. E o terceiro jogo aí que eu posso dizer que me marcou foi um jogo aí que era do PS3 de 2010, se eu não estiver enganado. É um sandbox que chama Red Dead Redemption. Cara. Cara, é o melhor sandbox que eu já joguei na vida, cara. Tipo, foda-se GTA V, foda-se GTA IV, Assassin's Creed, vai tomar no cu. Red Dead Redemption, cara, se você quiser jogar um sandbox decente, você procure lá, porque, pô, é fenomenal. Final épico ainda, cara. Pô, legal, cara. Eu não vi o final dele não, cara. Mas eu cheguei a jogar. Pô, cara, procura no YouTube lá, você vê o final. É um final de estremecer, cara. E outra coisa, é o jogo que tem a melhor DLC de todos os tempos, cara. Tem uma DLC lá que é de zumbis. Zumbis no Velho Oeste, que é sensacional. Quais os três melhores HQs pra vocês? Vamos lá, ó. Os três maiores HQs. Watchmen nessa ordem. Watchmen, Supremos e Batman, Cavaleiro das Trevas. Porra, botou peso aí, hein, velho. Aí você botou moral, cara. Pode. Olha, realmente, são muito, muito bons mesmo, todos eles. E é aquele momento em que você tem um aprofundamento único nos personagens, né? Que você vai... O Watchmen traz uma visão bem realista, né? Do que seriam heróis, né? É muito bacana. Eu não vou falar, o primeiro é um autor, cara, que é o... Tudo que ele tem produzido eu acho muito interessante, mas eu gostei muito do Notas sobre Gaza, do Joe Sacco, que ele é um repórter, só que ele produz a história dele por HQ. E aí ele fala sobre experiência, quando ele ficou em Gaza e ele fez uma pesquisa realmente histórica sobre um massacre que é muito conhecido lá, e ele vai retomando documentos. Eu também tenho outros dele, mas esse cara eu acho que ele manda demais. Outro, Will Eisner, cara, eu tenho a compilação dele e realmente o cara soube retratar a Nova York da década de 30 de uma maneira assim, fora de série também, o cara mandou muito. E outro que é assim, fudido, que eu não abro mão dele na minha lista, é o Enki Bilal, que ele fez a trilogia Nikopol, velho. Eu acho que Esse é o melhor comics que eu li. Tem até um filme que é legal também. Vale a pena, mano. Vale a pena porque ele faz um mundo futurista bem do estilo cyberpunk que você curte com eles. Só que ele insere assim, várias críticas de caráter fascista, assim, de governos autoritários e tal. Agora, vamos lá, falta só o Cortezinho agora. Vamos lá, Cortez. Assim, eu podia falar das HQs da Marvel, de forma geral, que é o que eu li mais na minha infância, mas eu vou pensar naquela fala série... Fala do Capitão América lá, que você tanto adorava. Não, aquela série Marvel mesmo lá, aquela era toda parecida pintada à mão, assim, e mostrava a perspectiva das pessoas comuns, não dos heróis. Então, os heróis apareciam e mostrava sempre a perspectiva do repórter, assim, em relação aos fatos mais famosos da aparição dos heróis da Marvel. Realmente, essa série é fodida, mano. Show de bola, né? Puta, toda a arte dela é maravilhosa, né, cara? Outra que eu li recentemente, eu li o V de Vingança, o quadrinho. E é bem legal, cara, do Alan Moore. Puta que pariu, cara. Muito foda. Muito bom, cara. Assim, e o mais legal, assim, depois de você contemplar toda a obra, assim, é que no final ele fala de como ele elaborou a obra, como que foi feito, né? De onde ele tirou as ideias, né? Como que ele criou o personagem. Eu gosto muito quando os autores disponibilizam isso, tá? Como que é o processo de criação. Assim, acho bem interessante, assim. Às vezes, né, enriquece ainda mais a obra. E o último, não é nem uma HQ, é um mangá, cara. Mas eu acho assim que ele é baseado num livro. Né? E a arte é maravilhosa. Até mais é o do Vagabond lá, que é baseado no livro do Musashi. É a história do Musashi, cara. É. Boa. Essa eu me admirei, assim, até hoje é um dos meus favoritos também. É, ele tem umas diferenças, tipo o fato do Sasaki Kojiro ficar ser cego, né? Mas eu achei que realmente você mandou muito escolhendo essa série. Ela é fabulosa. É fabulosa, que não acabou até hoje. Já que a gente falou de games, a gente falou de HQ, a gente falou de música, e no cinema, quais os três diretores mais interessantes pra vocês? Vou falar o mais óbvio mesmo, cara. Eu não sou um cinéfilo, né? Eu gosto muito de filme, mas ainda estou começando. Mas vou falar, eu percebi que eu gosto de vários filmes do Woody Allen, cara. Eu acho que ele é um autor que às vezes sai do o que eu espero de um filme, né? Tipo, normalmente um filme segue um padrão e quando você assiste um filme dele, às vezes me sente uma coisa inédita, assim, e às vezes me surpreende, eu gosto disso. E eu gosto também do Tarantino, né? Que é um cineasta de filme de ação, assim, mas sempre com uma pegada, assim, acho que é exclusiva dele, assim. E outro eu posso pensar, aquele Martin Scorsese lá, acho que ele tem filmes bem legais. Scorsese é foda, hein, cara. Scorsese é que dirigiu Infiltrados? Infiltrados, aquele Ilha do Medo, cara, Diamantes de Sangue, aquele Gangue de Nova York. Olha, Ilha do Medo é o filme que eu mais assisti na minha vida, eu acho, cara. Bom, o primeiro cara é o Fritz Lang, velho. O alemão, né, que dirigiu Fausto, dirigiu O Anel dos Nibelungos, também fez Metrópolis, né, e eu acho que são realmente, assim, filmes fodidos, velho, que não tem o que tirar. Aí eu já vou cair pra área mais das animações, eu sinto muito, mas é longa-metragem, pensa por esse lado. Tem um norte-americano que eu acho fodástico, que é o Ralph Bakshi, que não sei se vocês já ouviram falar, mas meu, ele já fez o American Pop, ele já fez o Wizards, e ele também já fez uma versão que era o Nine Lives of Fritz the Cat. Ah, esse uma vez em casa, lá na República, lá, você levou esse desenho, essa animação em casa. Né? Sim, né, na época do Cineclube eu passei ela também, cara. E foi assim, tipo... fudido, cara, foi divisor de águas pra mim, porque a estética dele, assim, meio suja, né, meio grotesca, ele mistura animação com trechos de películas antigas e tal, eu acho fudido o trampo dele, já li bastante sobre ele. E por fim, eu tenho que falar pra vocês, Hayao Miyazaki, velho, sinto muito, mas o cara fodástico, cara. Mesmo tendo dado uma cortada nas produções agora, todas as obras de Hayao Miyazaki, eu acho que sim, valem a pena de ser vistas com calma, com atenção. Porque é o do Viro? Isso, exatamente. Também o Castelo Encantado, né? Ele tem uma série, a Princesa Nausica. Cara, um monte. E eu acho demais o trabalho dos estúdios Ghibli em si, né, cara? Pô, eu gosto muito de filme trash, né? Principalmente se for os filmes antigos, assim. Eu acho que um diretor que eu gosto muito é o Sam Raimi. É, qualquer coisa que o Sam Raimi fizer aí, cara, eu assisto, cara, desde o saudoso Uma Noite Alucinante, né, que é a Morte do Demônio, vem acompanhando, né. O Kubrick, cara, eu gosto muito dos filmes do Stanley Kubrick, cara, eu acho que são filmes, assim, que eu fico bastante intrigado. Nem tem lá 2001, né, Odisseia no Espaço, O Iluminado, então são filmes aí que eu curto bastante. E hoje em dia, o... acho que o diretor aí, não posso dizer que é novo, né? Mas se você for comparar com outro, seria novo. Cara, os filmes do Nolan, Christopher Nolan, são sensacionais, cara. Eu assisti Interestelar esses dias aí e tô com um filme na cabeça até hoje, cara. É muito foda. Não, é verdade, é verdade. Esse filme ficou muito, muito interessante. Show de bola. E o Nolan é muito bom, cara. O Nolan fez lá a Origem. Até o Batman, né, cara, ele pegou até a figura do Batman lá, conseguiu fazer um filme muito, assim, denso, né, cara, um filme complexo, não é um filme de heróizinho, né, não é um Batman bobinho, é muito foda, gente. Não, Mitz, cara, bom, ele tá despontando mesmo, ele fez Inception também, ele é um cara que tá, todo o trabalho dele que tem saído tá detonando, né, cara. Bom, e aí, agora essa daqui é pra fuder o rolê, mano. Essa aí é polêmica. Essa daí é, hein? Três pensadores políticos. Eu vou falar, hein? Cortez é um corajoso. Vai, Cortez. Eu gosto do Fantástico Mundo de Bobbio. Norberto Bobbio. Realmente, o cara é foda, mano. O cenário de política dele é maravilhoso. É muito, muito bom pra se ter ao lado sempre, pra dar aula, pra ajudar a retomar conceitos. Você tem razão. Eu vou ficar só com o Bob, eu falo. Cada um quiser falar um, eu acho que já tá bom. Né? Mas se quiser falar três, fique à vontade. Eu vou falar um só também, mas... Ai, mano, que piada, viu? Ué, é um assunto delicado, cara. Ainda mais nesses tempos aí. Sopetão, assim. Não é aquela coisa que você simplesmente sai falando, né, velho? É, pra mim, com toda certeza, pensador assim político da contemporaneidade é o Zygmunt Bauman, o escritor polonês, que inclusive veio pro Brasil há pouco tempo atrás, cara. Depois que eu li Tempos Líquidos dele, eu tive um novo olhar sobre o mundo contemporâneo. E isso daí foi muito legal. Eu até peguei Modernidade Líquida também para ver. E li também alguns artigos que falavam sobre ele. Me interessou bastante. Bom, pessoal, e estamos chegando aqui ao fim com um tremendo bate-papo, matando a saudade com os amigos. Lembrei, figura política, Leonel Brizola. Aí, mandou muito. Pronto, realmente, só pra não dizer que eu não falei nenhum nome, tá aí, Leonel Brizola, foda pra caralho. Pronto. Puta que pariu, deitou o cabelo agora, hein, velho. Realmente. Não, olha, até fiquei sem o que falar. Vamos fazer o fim logo. Vamos, vai. Muito boa. Perdão, mas é que eu tenho que falar. Não, cara, foi ótimo. Vai, retoma a sua fala. Tá bom. Bom, pessoal, e assim a gente vai chegando ao fim desse primeiro episódio aqui do Paleocast. E agora vocês conhecem um pouco mais sobre cada um dos três personagens que vão participar de todos esses programas. Gente, eu espero que vocês se interessem, espero que vocês estejam aí preparados para bater um papo sobre tudo quanto é tipo de aspectos da cultura e tudo com um pouco de história, porque afinal, tudo tem uma história. Bosta. Sou eu,